dizer quem vai jogar a história de nós dois, quem vai sofrer, quem vai deixar a vida pra depois. Não deixe de realizar, não deixe a vida te calar. Agora é hora de viver, buscar seus sonhos renascer. Vale a pena se esforçar, por amor nunca é demais. Siga o seu coração, tente outra vez então. Não dá pra voltar atrás, pra sair da solidão. Você tem que aceitar, se entregar por amor. Destino.